Meus irmãos, graça e paz, amém. Boa noite. Que bênção a gente estar aqui, poder compartilhar aquilo que Deus coloca no coração da gente, é muito bom. E tem algum tempo já que Deus tem falado aqui à nossa igreja, e agora por último trouxe o pastor Johannes para falar aqui sobre o reino de Deus. E que coisa importante, não é? A gente falar sobre o reino de Deus. Isso é um discurso que não estava presente simplesmente nas palavras de Jesus Cristo, mas permeia toda a Bíblia. E a Bíblia está crivada de biografias de pessoas que viveram esse reino de Deus aqui na terra e que tem muito a nos ensinar. Como é que se vive esse reino de Deus aqui? Como é a personalidade, o que define a personalidade de um cidadão do reino dos céus? E o que define, por outro lado, a personalidade de um cidadão do mundo? Eu queria te convidar, nesses próximos domingos, a passear pela biografia de um homem chamado Daniel. Foi um profeta de Deus, que viveu e teve experiências maravilhosas com Deus. E ainda assim, estava inserido nesse mundo, nos contextos desse mundo, sujeito às coisas que esse mundo sujeita a cada um de nós. E em primeiro lugar, para a gente começar um bate-papo, uma conversa boa, a gente vai pensar nessa noite, o que é que define a nossa personalidade como cidadão do reino dos céus? Qual é a principal característica nossa como cidadão do reino dos céus? O que é que costuma definir a personalidade das pessoas? E talvez até a nossa própria personalidade até então. Qual é o caminho para desenvolver essa personalidade no reino dos céus? Vamos meditar nisso, nessa noite. A gente tem tão pouquinho tempo, né? E pastor é um ser que fala muito. E eu vou procurar ser objetivo com os irmãos, para a gente poder aprender o máximo que a gente puder dessa palavra tão boa. Eu quero te convidar a abrir lá no primeiro capítulo do livro de Daniel. A gente vai ler o capítulo todo, então eu vou pedir aos irmãos que fiquem bem atentos, porque aqui e ali eu vou pedir para a igreja ler comigo, tá bom? Combinado? Tá muito bom essa coisa de caminhar, porque a gente perde caloria também, né? Então, primeiro capítulo de Daniel, diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Quero que você leia, por favor, esse versículo 4 comigo. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de Abednego. Leia comigo, por favor, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu Senhor, o Rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Preste atenção, lê comigo, por favor, versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência e toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência e todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Vamos orar mais uma vez. Oh Deus, essa é a tua palavra que produz assim na gente uma admiração tremenda. Mas Deus, que não seja simplesmente a letra, mas que seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Que a tua palavra transborde de dentro de nós em ensinamentos e implicações para a nossa vida, em mensagem que transforma o nosso viver, o nosso caráter, a forma como a gente enxerga a vida, a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Que a tua palavra nos mude, porque a tua palavra é viva e eficaz, Deus, e ela é capaz de discernir absolutamente todas as coisas que vão no nosso coração. Então a gente te pede, Pai, que em nome de Jesus a tua palavra nos toque, pelas tuas misericórdias e pela tua graça, no teu filho Jesus, a gente te ora, amém e amém. Meus irmãos, o que é que define alguém? O que é que define o nosso caráter? O que é que define a nossa personalidade? Olha, deixa eu dizer para você de partida, como eu comentei no outro culto, eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo. Então, não espere aqui alguma experiência de catarse ou de tratamento nesse sentido. Mas algumas coisas que estão postas nesse primeiro capítulo de Daniel, em consonância com tantas outras coisas que nós encontramos na Bíblia, tantas outras biografias que nós vemos na Bíblia, e ao mesmo tempo que nós mesmos podemos experimentar e conhecer, nos permite concluir esses elementos que constituem o nosso caráter, que desenham a nossa personalidade, que trazem e traçam o contorno de quem nós somos. Então eu gostaria de te convidar agora a meditar um pouco, para começar um bate-papo sobre como é essa vida no Reino dos Céus aqui na Terra, a partir dessa perspectiva da biografia de Daniel. Como Daniel era e por quê? Como nós devemos ser e por quê? Principalmente como é que a gente vai fazer isso? Como nós temos sido até então? Será que a gente tem consciência desses fatores que nos moldam. Vamos pensar um pouco nisso. A gente traz um pouco agora o contexto de Daniel, que está posto no comecinho do capítulo. A gente vê um Daniel jovem, perdão, um menino assim, saindo da adolescência um pouco, e que vê a sua cidade sendo sitiada por um tirano. E a guerra de sítio era extremamente cruel. Ao longo da história, existiram mais guerras de sítio do que guerras travadas em campos abertos. Sabe essas que dão bem muita audiência no cinema? As guerras, na maior parte do tempo, na maior parte da história, são de sítio. A cidade, ela é circundada pelo inimigo, e o inimigo permite que as pessoas que estão dentro da cidade morram à míngua, de fome, de doença, de conflitos internos. E Daniel experimentou a cidade de Judá sucumbir à tirania de Nabucodonosor dessa forma. Se bem que Judá já servia até então ao Egito, sob a autoridade de Neco. E a gente está diante de um quadro de um estado que era vassalo, que era escravo de um soberano e agora passa a ser de outro. É uma desgraça em cima de uma desgraça. É uma tristeza em cima de uma tristeza. É uma angústia em cima de uma angústia. Quer saber uma coisa que desenha muito o caráter de muita gente? A desgraça. A tragédia. Ela tem um poder de moldar o caráter das pessoas, a personalidade das pessoas, de fazê-las serem impulsionadas da forma como elas são, por conta da tragédia. E são de várias origens. Pode ser a perda de alguém da sua família, pode ser a falência da sua empresa, pode ser o desemprego, pode ser a queda da renda. A doença de alguém que você ama, pode ser a perda de alguma propriedade, de alguma coisa que você tinha, que você gostava muito e agora você está privado. Isso tudo no coração da gente tem um poder de influência tremendo. Isso acaba se tornando para muita gente o combustível da vida. E a pessoa passa a sua existência agora contando as desgraças que lhe aconteceram. E se lamentando por cada uma delas. E lamentando o estado da vida. E lamenta a doença. E lamenta a angústia. E lamenta a pobreza. E acha ruim tudo. E começa a procurar culpados para a sua desgraça. E projetar nos outros. É gente que acaba se vitimizando por absolutamente tudo. E começa a achar ruim todas as coisas. E começa a achar pra, olhar para si e dizer, ah, coitado de mim. Pobrezinho. Um exemplo disso está lá no livro de Ruth. A gente vê uma mulher chamada Noemi. Que quando volta, depois de ter perdido o marido, depois de ter perdido os filhos, as pessoas dizem, Noemi, você está de volta. Aí ela diz assim, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, de Amarga, porque eu saí daqui de Tosa, mas eu voltei num estado de penúria total. É gente que vive contando isso. Os coices que levou do filho, os foras que levou do marido, a indiferença com que a esposa trata, e está sempre de depressão em depressão. E está sempre correndo atrás de sair desse estado. E o que move essa pessoa são os prazeres, são as coisas que haviam confortar e consolar de alguma forma. E você pergunta, está tudo bem? Aí essa pessoa diz assim, estamos levando, né? Como Jesus quer, ainda bota Jesus no meio. Como Jesus quer, a gente vai levando. É um dia de cada vez. Eu conheci gente assim. Vivi um estado de depressão terrível todos os dias. E aí quando se estampa uma desgraça, de fato elas se estampam, porque na vida de Daniel também aconteceu, e nenhum de nós está isento disso. De acontecer, seja lá o que for de negativo na vida da gente, pelo menos do nosso ponto de vista, isso que a gente chama de perda, de subtração, a gente reage da pior forma possível e se entrega a isso, se deixa levar por isso, e parece que nada é suficiente para te tirar desse estado. Nenhuma boa notícia, nenhuma comunhão, nada é capaz de te tirar dessa situação. Uma pessoa eternamente amarga, a personalidade que foi desenhada e contornada a partir da desgraça, a partir do trauma. É a vida que é medida na balança de perdas e de ganhos. É isso que muda e molda o nosso senso de humor. É o que faz, por exemplo, o maridão chegar em casa dando coice para todo lado ou se isolando. O homem adora se isolar. Não fala nunca o que é que tem. Não se abre com ninguém. Está tudo derrubado e destruído lá dentro. Mas ele se isola, fica na dele. Eu vou usar uma palavra de púlpito, palavra posso usar, taciturno. Fica taciturno. O que é isso? Eu não sei. Mas eu estava aguardando para falar. Vai ficar a pessoa calada, sabe? Lacônica, amargurada, num canto, carrancuda, encaramujada. É isso que definiu o caráter. É gente que vive da glória do passado, vive do saudosismo. Ai, como era bom antigamente. Que houve Gessé Quirino, vamos embora para o passado. Lembra dessa? No passado eu sou amigo do rei. Tem Roy Rogers, Buck Lane, Doris Day. Não é? Lembra dessa coisa? A gente que vive assim, das glórias do passado. Ai, como era bom antigamente. Aponta sempre para um passado improvável. Como se o passado fosse muito melhor do que os dias de hoje. Como se o passado não tivesse desgraças. Como se no passado não houvesse conflitos. Como se no passado não houvesse desavenças familiares. E se alimenta disso todos os dias, das fotografias ou dos retratos que eram batidos. Porque quem desenhou foi o trauma. Houve um acontecimento central na sua vida que determinou quem você é. E agora você é depressivo. E agora você é uma perseguição eterna pela felicidade. E se a gente tem a desgraça por um lado, a gente tem as tentativas de saída da desgraça por outro. Porque Daniel também vivia numa sociedade de Judá totalmente corrompida, caída. Aliás, Deus entrega Judá nas mãos de Nabucodonosor exatamente porque a sociedade de Judá tinha derramado sangue inocente. Porque havia pecado, porque havia corrupção, porque a nobreza de Judá tinha se tornado uma nobreza de mesquinharia absoluta. Era cada um que pensasse em si. Era cada um que buscasse o seu. Era cada um que procurasse construir o seu patrimônio. Era cada um que procurasse servir a um rei. E cada um é que se virava. A mentira passou a ser algo totalmente normal. A licenciosidade também. A lei era colocada de lado, porque agora, até entre os sacerdotes, se acendia uma vela para Deus, se acendia uma vela para o diabo. Afinal de contas, a gente tem que se garantir. A gente corre para todo lado. A gente tem que dar um jeitinho, tem que ter um jogo de cintura. Quer ver algo que define muito mais a gente nesse Brasil brasileiro? É o nosso jeitinho. Brasileiro dá um jeitinho. Se por um lado nós temos the American way of life, tô fazendo open English, brincadeira, tô não. A gente, por outro lado, tem o jeitinho brasileiro. Tem um jeitinho que a gente dá. É uma mentirinha aqui. Por outro lado, é um jeitinho ali. É uma aposta. É um joguinho de cintura. Isso desenha o caráter da gente. Porque, afinal de contas, a gente se pauta pelo todo mundo. E todo mundo faz. Ah. E a gente, muitas vezes, valida essa forma de agir, colocando Deus no meio, como eu já ouvi. Deus entende as minhas limitações, pastor. Deus sabe que eu sou assim mesmo, eu sou fraco. E a gente acha desculpa para as mentiras. É porque eu não vi outra alternativa. Para os desfalques, para os jeitinhos. É isso que a gente vai fazendo. Porque a nossa sociedade corrupta também diz que, já que todo mundo faz, vox populi dio vox, a voz do povo é a voz de Deus. Então, se todo mundo fica, eu fico. Então, se todo mundo transa, eu transo. Se todo mundo bebe, não tem nada demais. Se todo mundo enche a cara, se todo mundo é agressivo, se ninguém leva desaforo para casa, se ninguém está disposto a compartilhar nada, eu ajo exatamente a uma lagartixa. E agora eu vou usar uma nova língua xangrandense, eu calanguejo para os outros. Sabe o que é calanguejar? O calanguejo quer tudo, sempre quer tudo. O calanguejo concorda com tudo. O calango. Sempre concorda com tudo. Calango quer comer. Calango quer morrer. Ele concorda com tudo. Porque todo mundo faz. Então a gente sai calanguejando. Quero, eu quero. Eu faço. Eu minto. E a gente acaba se orgulhando até dos defeitos. Quer ver? A gente diz assim: ah, porque eu sou brabo mesmo, eu tenho pavio curto, e se pisar no meu escalo, eu rodo a baiana, eu passo por cima, eu sou assim mesmo. E nos homens, principalmente, os homens dizem assim: eu sou mulherengo sim, para não usar outro termo que é muito pior e é feio. Ah, eu sou mulherengo mesmo, porque eu fui criado assim, porque todo mundo faz. E já que todo mundo faz, a gente se acostuma, porque todo mundo faz. Todo mundo dá uma roubadinha de vez em quando. Isso era a sociedade de Judá. E Daniel não vivia assim. Enquanto todos se perderam, Daniel e seus amigos, não. Aí Daniel sai dessa sociedade, mas ainda assim, Daniel tinha berço. Daniel, ele era... Tá vendo como eu sou desastrado? Quase que eu caio. Daniel era filho de um nobre. Algumas escolas da Bíblia dizem que Daniel era parente do próprio rei de Judá. Ó, que coisa importante! Daniel tinha berço. Quer ver uma coisa que define muito quem nós somos? A nossa família. Porque minha mãe me criou assim. Porque meu pai me criou assim. Porque essa foi a educação que eu recebi. E se eu não fizesse, eu apanhava. E eu não sei se alguém aqui é desse tempo, mas eu ainda sou do tempo da comunicação visual severa e rica. A minha mãe olhava para mim e eu já sabia ou que eu ia apanhar, ou que eu ia apanhar muito. Ela jogava aquele olhar para a gente, que a gente virava pedra na hora, sabe qual era? E é muitas vezes a própria família que diz assim: se chegar em casa apanhado, apanha de novo. E é a própria família que ensina: homem não chora. Muito antes de Pablo cantar. E é a própria família que diz isso ou aquilo, que ensina o que é um cabra macho, que ensina o que é uma mulher, que ensina caminhos de escravidão, inclusive, porque afinal de contas, você é filho de fulano de tal, da família tal. Você é conhecido pelo seu sobrenome. pelas tradições familiares, que determinaram o seu caráter, e a gente se gaba desse negócio. De dizer, meu pai é isso, meu pai é aquilo, ou então meu filho, ou então minha filha. E um vai usando o outro como instrumento de vaidade. O pai matricula o filho em tal colégio e ele diz assim: é porque você sabe que meu filho está estudando no colégio tal, não é? Meu filho foi enviado para fazer um intercâmbio em Nova York, aqui no Maranhão. Tem Nova York no Maranhão, não é? E a gente, às vezes, dá uma maquiada nisso e diz assim: olha, eu estou falando para toda a honra e glória para o nosso Deus, mas meu filho passou em medicina na federal, em primeiro lugar. E a referência da casa agora passa a ser o filho. E às vezes os pais educam os filhos para essa agonia, para serem escravos do status, para jamais serem o elo fraco da corrente, ou até no dizer popular, pouco constitucional e até mesmo criminoso, de caráter preconceituoso, a ovelha negra da família. Que vocês já notaram que tudo que é negro é ruim, e tudo que é branco é bom, uma mentirinha branca é bom, não é? Mas ser a ovelha negra da família ninguém quer. Então é nessa família que são alimentados os preconceitos, as inimizades e as razões para a união. Porque inclusive coisas negativíssimas unem famílias. O ódio une uma família. A inveja, talvez, de outro familiar que do ponto de vista humano se deu bem, e a família agora inteira inveja e fala mal do pastor, que é matuto, não sabe falar, tropeça lá na frente. E agora o assunto da mesa, no jantar, é o pastor. Ou um presbítero, ou um diácono, ou algum membro da igreja, ou um desafeto. Porque a minha filha era boa demais para aquele namorado, então vamos malhar o cara. Que ele estava errado, que era feio, porque ele era brega, porque eu não gostava do pai dele, porque eu não gostava da mãe dele, e tal, e sai se falando, e isso traça os contornos da sua família. Daniel veio de uma família de berço, mas isso não moldou o caráter de Daniel. Por outro lado, a gente vê Daniel agora, como a gente diz uma expressão popular, caindo para cima. Daniel, ele sai de um estado de Judá totalmente caído. Ele sai de um estado de Judá decrépito, corrompido, para pujança total, para uma cidade com uma arquitetura que mais adiante a gente vai conversar nessa nossa caminhada, que era de causar inveja até os dias de hoje, que entra para os anais da história como sendo uma das cidades que possuía uma das sete maravilhas do mundo antigo, jardins suspensos da Babilônia. Ó! Oh! Uma cidade onde a ciência aflorava, uma cidade onde havia abundância e a opulência era a ordem do dia, uma cidade onde as pessoas se orgulhavam do seu poderio militar, a ponto de fazerem pirâmides de cabeças de inimigos em praça pública, como sendo uma obra macabra de admiração ao poderio bélico da Babilônia. E agora Daniel vai surfar nessa onda, porque Daniel, ele vai assistir no palácio do rei. Quer ver uma coisa que define muito o caráter também? Se por um lado a desgraça define o caráter, por outro o sucesso também define. A promoção define demais o caráter da gente. É gente que, por exemplo, sai de uma existência humilde, de um bairro humilde, E de repente, começou a jogar bola. E foi contratado por um time, depois saiu para um time maior. Eu estou falando uma suposição, isso não acontece na vida real. Aliás, é uma coisa que acontece muito assim no Iraque, no Japão, sabe? Aqui no Brasil isso não acontece normalmente, né? Então a pessoa saiu de um bairro humilde, pobre, e aí de repente essa pessoa começou a jogar bola, virou um ícone, está aí em comerciais de desodorante, a roupa íntima, não é? E aí na saída do campo, o repórter diz assim: a que você atribui esse sucesso? Aí ele diz assim, com todo o português dele: eu sou um homem que eu se fiz por mim mesmo. É, a gente repete, né? Parece que um telecurso dormiu isso aqui, né? Porque isso dói tanto no ouvido. Mas quem não inveja o sucesso do outro? Vamos falar a verdade? Essas pessoas, elas se tornam ícones. Sabe por que o produto que elas vendem, que elas são garotos de propaganda, vendem tanto? Porque na verdade, nós queríamos ser essas pessoas. Bill Gates, Steve Jobs, Neymar, seja lá quem for, são determinados hologramas, paradigmas para a nossa sociedade se guiar. Porque o sucesso define você. E se você for definido pela sociedade como sendo uma pessoa de sucesso, ah, você é o cara. E a gente sai disso, atrás disso todos os dias. Hoje de manhã eu até brinquei com o pessoal aqui, porque todo mundo prega, dinheiro não traz felicidade. Todo mundo prega, mas ninguém acredita, né? Porque sai todo mundo atrás disso todo dia. Porque esse é o sinal do sucesso. Isso é o sinal da satisfação. Aliás, teve um filósofo brasileiro chamado Luiz Henrique Pondé, que ele escreve num capítulo do seu livro, Mulher Gosta de Dinheiro. Isso deu um problema. Porque ele fez uma pesquisa e acabou descobrindo que as mulheres gostam mais de homens que têm dinheiro, que se afirmam que são pessoas de sucesso. Porque isso define. E uma vez esse sucesso atingido, o auge que nós julgamos ser o sucesso, aí a pessoa, ela começa a se relacionar em outras rodas sociais, ela começa a achar que sempre merece mais um pouco do que ela tem, ela sempre acha que ela está um pouco acima dos demais mortais, ela se acha invejada, mas ela mesma não tem inveja de ninguém. Ela começa a deixar de se relacionar com a família, porque a família que antes era tão bem-vinda à sua casa, agora passou a ser gente sanguessuga que só quer ter o que ele tem. E nas discussões acaloradas, a portas fechadas naturalmente, o que aflora é: você não é metade do homem que eu sou. Você tem a inveja de mim. E quantas pessoas eu já vi darem testemunhos terríveis com relação a isso. Deixa eu falar para você de um testemunho que eu vi no mesmo dia e que para mim foi um paradoxo tão grande entre pessoas que tinham atingido o sucesso e as que não. E os irmãos vão entender o que eu vou falar agora. Eu fui a um culto de ação de graças na casa de um irmão bem humilde, que tinha reconstruído a casa, porque a casa dele era no morro e tinha caído no inverno anterior. E o pai dele, que foi o mestre de obras, que também era pedreiro, junto com ele e mais um irmão, reconstruiu a casa e naquele dia estava dando ali um culto de ação de graças, regado a Guaraná Skin, a salgadinho, a bolo e a culto e muito abraço. E todos muito felizes pela conquista do irmão. E aí, dali eu tinha um outro compromisso, que era uma boda de ouro, num dos bufês mais tradicionais daqui de Recife, com uma orquestra contratada, muita gente da alta roda da sociedade, e eu me achando um matuto inserido. E aí eu chego junto com algumas outras pessoas, ao meu lado estava uma senhora que era viúva, as duas na verdade eram viúvas, e tinham duas senhoras viúvas ao meu lado, e aí eu fui falar com a senhora que estava comemorando boda de ouro, ela apertou minha mão como se eu não existisse e se dirigiu às outras duas. Olhou para uma e disse assim: que pena que você não chegou até aqui. E para a outra ela falou: e você está com um pouquinho de inveja. Eu só acreditei porque eu vi. Eu pensei que isso era uma cena de uma novela mexicana, porque eu me belisquei na hora. Só faltou uma olhar para a outra e dizer: eu sou sua irmã. Está entendendo? Mas isso acredita, isso acontece de verdade, porque o sucesso define as pessoas, ou aquilo que nós julgamos ser sucesso. Já dizia Manoel Xudu, no mote que deram para ele recitar: um é, porém não parece, outro parece, porém não é. Sucesso depende do seu ponto de vista. Porque até casamento hoje, de repente, não é status para mais ninguém, não é? Mas o sucesso define. Deixa a gente arrogante, presunçoso, deixa a gente prepotente, deixa a gente com sentimento de autossuficiência, até o dia que a gente cai do cavalo. Quando a gente cai do cavalo, quando os benefícios do emprego são cortados, quando a crise financeira se abate, quando a perda do familiar, aí a gente volta a ser pautado pela desgraça. De modo que essa coisa que define o nosso caráter é sempre uma coisa extremamente fugidia, efêmera, passageira, que a gente está atrás o tempo todo e sem nunca conseguir, e a gente acaba sendo gente volúvel, como tem uma música antiga que diz assim: é volúvel como uma pluma ao vento, muda de assento como quem muda de pensamento, ou muda de pensamento como quem muda de assento, e sai assim, jogado para um lado e para o outro, e você tem os contornos do seu caráter, da sua personalidade, de quem você é, a partir dessas circunstancialidades, e você jamais e nunca vai conseguir definir a si próprio. E a gente vai acabar vivendo de aparências. E por falar em aparência, outra coisa que define muito o caráter da gente é nossa aparência, e principalmente nosso aspecto físico hoje em dia. A gente vive na era da aparência. Eu vi um pensador dizer que no futuro da humanidade a única ciência humana que vai valer é o marketing. Porque a única aparência é tudo que importa hoje em dia. É a sua foto do Facebook, é o que você posta no Insta. Eu aprendi essa palavra um dia desse, sabendo que isso existia. Né? É o que você posta no Insta, é como você aparece na foto, é sua aparência. E Daniel era bonito. O rei faz uma exigência ao eunuco, ele diz assim: tem que ser jovens bonitos. E Daniel era bonitão. Ó, que coisa linda! Daniel era bonito, sarado, inteligente, de berço. Tinha um bom emprego. É o sonho de genro de qualquer sogra. Não é não? Minha filha casa com aquele rapaz, porque ele é uma referência. Mas nada disso era o que compunha a personalidade de Daniel. Não era a aparência dele. E tem gente que passa a vida inteira tentando aparentar e ser alguém. E seguia por isso. Isso é tão importante na nossa sociedade. Quantos aparelhos de abdominal já foram inventados? Vocês sabem? Ligue agora 011-1406 e adquira já o seu gel redutor de abdômen. Aí, ao longo da sua vida, você vê os seus músculos se desenvolverem, né? O pânceps. E você nega isso de todo jeito, né? O culóceps. Vai tudo se desenvolvendo, a gravidade vai atraindo você para baixo. As leis de Newton, eles passam a ser totalmente absolutas na sua existência. E você não consegue mais impedir. E o resultado disso é que a mulher se olha no espelho e diz assim: oh meu Deus, eu era tão bonitinha e agora eu sou desse jeito, amargurada. Ela começa a puxar a pele e se queixar da celulite. Ô pai, tem celulite até no meu olho. Olha para outra e inveja, porque está da mesma idade, mas a genética a favoreceu. Porque eu não sou igual a fulana. E a gente brinca para falar de coisa séria, mas isso de fato define. Porque a gente sai de casa e para sair de casa tem que se pintar, tem que se produzir, tem que fazer isso, porque você tem que se sentir bem com você mesma, porque senão você não vai se reconhecer, porque senão você não vai se aceitar, porque senão as pessoas não vão lhe aceitar. Então você tem que ter o cabelo enrolado ou você tem que ter o cabelo estirado, você tem que passar um produto para enrolar ou tem que dar uma escova depressiva, que é para deixar o cabelo bem para baixo, né? Já viu? Tem escova de todo jeito hoje, meu irmão. Para tudo que você quiser tem escova. Você tem escova progressiva, escova de chocolate, escova egípcia. Aí tem essa agora, é depressiva, você deixa o cabelo para baixo. Tá entendendo? Mas me diga, minha irmã, me diga, meu irmão, se isso daí não define a gente. Se eu tô falando aqui alguma asneira. Vocês sabiam que nessa crise financeira, um dos mercados que sofreu pouco abalo foram de cosméticos? Porque a aparência conta muito. A aparência conta demais. Aí tem Jequiti, tem Yes, tem Mary Kay, Natura, Boticário. Quem disse Berenice? Não é? Tô por dentro, né? Eu estou virando minoria na minha casa. Eu sou numa casa com três mulheres, sendo uma incubada ainda. Não está entendendo? Então eu tenho que entender dessas coisas, né? Porque ninguém está livre disso. Somos sujeitos. Mas a questão é se isso te define, minha irmã. A questão, meu irmão, é se isso te define. Se você é definido a partir dessas externalidades, dessas exterioridades, ou se existe algo que pode ser melhor para definir o seu caráter enquanto cidadão do reino dos céus. Aí a gente vê Daniel. A gente vê Daniel, jovem, novo, com todas as desculpas, inclusive para o erro. Afinal de contas, ele é tão jovem. Mas um rapaz maduro. E não era maduro simplesmente emocionalmente, ele era maduro em Deus. Por quê, hein? Porque Daniel sabia quem ele era. Daniel, ele não precisava mais se afirmar. E uma das coisas que acontece com a gente, quando a gente sabe quem a gente é em Deus, é que a gente não precisa mais se afirmar a partir das exterioridades. Você sabe quem você é. Mas acontece uma coisa com Daniel que tornou uma preocupação para ele. Porque isso feria ele no caráter mais íntimo dele, e eu vou explicar por quê. Ele olha para aquele quadro todo da Babilônia, ele olha para aquela opulência toda, para a licenciosidade, para a idolatria, e ele decide firmemente não se contaminar. Trazendo para o nosso contexto, é como se ele tivesse visto aquilo como sendo um quadro de epidemia total, de uma pandemia, à la peste negra na Europa da Idade Média. Ele vê aquilo tudo e diz assim: eu não consigo viver desse jeito. Eu não consigo viver nesse mundo. Está tudo errado. Será que já deu um estalo para isso? Ou a gente se acostumou tanto a ponto de observar as coisas desse mundo como sendo coisas normais e aceitáveis para a gente que é crente? Ou a gente teve um estalo e disse assim: não é normal viver desse jeito, não é normal viver dessa forma, eu não consigo me acostumar, por boa que seja a proposta. E a proposta era muito boa, minha gente. A proposta era viver do vinho do rei, a proposta era comer o que o rei comia, a proposta era transar até não poder mais. Parece que a gente corre atrás das tentações que Daniel correu delas. E Daniel, ele repeliu tudo isso, ele disse: eu não quero isso para mim. E por quê, hein? Porque o meu caráter é definido a partir da minha relação com Deus e não a partir da minha relação com o mundo. Fonte maior de influência de Daniel era a pessoa de Deus e não o mundo. Isso permitiu ser transportado para uma referência acima do sol, para utilizar uma linguagem de Salomão. Ele olha o mundo agora a partir de um ponto de vista de cima e diz assim: isso não faz sentido. Porque os prazeres, porque o sucesso, ou a desgraça, ou a aparência, ou a família, ou os jeitinhos, ou a corrupção social, não, isso não pode compor o meu caráter. Porque Deus está acima de todas essas coisas. E se eu sirvo a um Senhor que está acima de tudo isso, por que eu vou me sujeitar a isso? Com que propósito? E eu vou dizer para vocês, para os irmãos aqui todos presentes, que até aqui está na internet também, é porque todas essas exterioridades, essas externalidades, elas têm um objetivo único, que é promover o homem. E o objetivo da formação do caráter do cidadão do reino dos céus é promover o nome do nosso Deus. E quando alguma coisa vai de encontro a esse nome, e quando alguma coisa vai de encontro a essa justiça do reino dos céus, e quando alguma coisa vai de encontro a isso tudo que nós chamamos de servir a Deus, a gente se choca, porque isso sim feriu a gente. Mas muitas vezes a gente ainda prefere ser ferido por essas exterioridades, por isso que a gente conta desgraça, por isso que a gente ressalta sobrenome, por isso que muito cabra macho, quando duvidam da honra da sua mãe ou da sua masculinidade, você pega ar, como se diz no interior. Daniel não estava atrás de se promover. Estou te dando informação tão importante agora. Todas as vezes que algo surgir como promoção pessoal, tenha cuidado. Que isso vai distorcer o seu caráter cristão. Porque isso vai distorcer a sua referência enquanto cidadão do reino de Deus. Porque isso vai distorcer a você que se diz crente. Então, se alguma coisa vai de encontro, vai ferir, não queira. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Ser promovido, passar no Enem, isso é bênção, é coisa boa. Ô, meu irmão, se você é agraciado por Deus, feito eu fui, eu sendo feio, um cara de cavalo, e namorei com uma menina linda daquela, agradece a Deus, levanta a mão para o céu. Mas presta atenção nesse segundo dado que eu vou te dar agora, porque a gente vê um Daniel que foi dotado por Deus de tudo aquilo que ele precisava para sobreviver no reino da Babilônia. Ele foi dotado por Deus de tudo aquilo, de toda a dádiva, de todo o dom que ele precisava para ele ressaltar o nome de Deus, para ele promover o nome de Deus. Lembra da segunda parte do versículo de Mateus 6,33? E todas estas coisas vos serão acrescentadas? Pois é, Daniel teve todas estas coisas sendo acrescentadas a ele. Só que a percepção de Daniel era de que tudo absolutamente provinha de Deus. Ele não era inerente, não era intrínseco, não era uma coisa que compunha ele ontologicamente, não era uma coisa que compunha ele essencialmente, estruturalmente. Era uma coisa externa, era uma coisa divina, era uma coisa de Deus. E já que era de Deus, para que ele vai se orgulhar? E já que toda boa dádiva vem de Deus, para que a gente vai se orgulhar? Aonde é que está a nossa vaidade? Já que a bênção veio de Deus, já que o nosso mérito é zero nessa história, para que a gente vai se orgulhar? Para que a gente vai se jactar? Para que a gente vai se vangloriar? Se seu filho estuda num bom colégio, meu irmão, Deus abençoe e continue lá. Mas isso não pode servir como sendo mais uma moeda no seu miaeiro de vaidade. Se você foi agraciada por Deus com a beleza concernente aos dias atuais, ou ao planeta Terra, porque tem gente que diz assim, eu não sou feia, que eu nasci no planeta errado, né? Mas se Deus agraciou você, minha irmã, com a beleza, ou você, meu irmão, com a beleza que diz respeito ou faz jus ao que as pessoas esperam, pouco importa isso para você, não é isso que define você, nem você está atrás disso daí. Se você tinha alguma coisa e foi arrancado de você de repente, ou o seu emprego, ou então alguma estabilidade, alguma coisa, não é isso mais que define você. Você não precisa mais ter o seu senso de humor manipulado por essas coisas. Para com isso. Porque o que interessa para você é promover o nome de Deus, e o seu caráter aponta para isso. Se as pessoas estão te tratando mal, se as pessoas estão falando de você, se você está sendo perseguido por conta do reino de Deus, em vez de você ficar triste, você fica feliz. Em outras palavras, em última análise, ser cidadão do reino dos céus é ser livre. Eita coisa boa! É você dizer eu não preciso. Mas você dizer eu não preciso sem arrogância, sem prepotência, sem sentimento de autossuficiência, sem encher o peito e dizer que se basta. Sabe por quê? Porque você assume uma forma de servo. Você vê como é interessante, como só quero dizer José, como Daniel, ele se reporta ao cozinheiro-chefe. Ele se reporta assim: deixa o teu servo 10 dias, faz um experimento. Daniel, ele tinha uma personalidade forte e marcante. E a gente vai ver ao longo desses encontros da gente aqui, que essa personalidade forte e marcante, ela repercutiu fortemente na Babilônia. E que indiretamente nos atinge hoje, em termos históricos eu falo. É muito forte a personalidade de alguém como Daniel. No entanto, ele não tinha arrogância nele, ele se colocava como servo. E já que a gente está tratando do reino dos céus, e a tônica do Sermão do Monte, onde Jesus Cristo fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que serão acrescentadas, esse sermão, ele começa com uma bem-aventurança, que é uma característica básica e essencial, ela é estrutural para o crente, ela é ser pobre de espírito, humilde de espírito. Daniel era humilde de espírito. Qual é o traço maior do nosso caráter? Humilde de espírito. Você olha para o outro esperando servi-lo e não ser servido. Ó! Isso é a verdadeira subversão social. Isso é a verdadeira revolução. Numa sociedade que todo mundo tem que servir a mim. Eu tenho a expectativa de poder servir a todos. Qual é o combustível disso tudo? Por que eu falo o que eu falo? Por que eu faço o que eu faço? Porque Daniel era como era. Deixa eu te dar esse dado para a gente encerrar, que eu acho que eu já estourei até meu tempo. É pela fé. Isso não é algo que vai viajar para dentro de você através das muitas leituras. Isso não é algo que é para viajar para dentro da sua mente via cognitiva, simplesmente através de uma apreensão intelectual, através até de alguma espécie de misticismo ou de experiência transcendental, de viagem astral. Não, meu querido. Isso é pela fé. É no dia a dia. Deus vai moldando, Deus vai suprindo, Deus vai trazendo. Perceba, meu irmão, que Deus deu o dom a Daniel, mas ainda assim ele teve que estudar as matérias. Ainda assim, ele teve que estar lá, convivendo, vivendo. No entanto, sem nunca ter um senso de pertença àquele lugar. Era como se ele estivesse ali, com os pés no chão, mas a mente sempre tocando o céu. Só se consegue isso pela fé. É pela fé. É quando você crê que Deus de fato é soberano. É quando você crê. E nós vamos ver que na vida de Daniel, esse Deus soberano sempre é ressaltado. Não simplesmente por Daniel, mas por todos que ao redor dele estão. Está. É pela fé num Deus soberano que a gente consegue ser quem a gente é. Porque no final das contas, a gente assume a personalidade de quem de fato é Senhor da vida da gente. Se Deus é o Senhor da vida da gente, a gente vai assumir uma personalidade parecidíssima com a dele, tanto quanto a gente esteja próximo dele. E Daniel estava muito perto de Deus. Qual foi a decorrência disso? Qual foi o resultado disso? Qual foi a implicação disso? É que as coisas ocuparam seus devidos lugares na vida de Daniel. Ele não foi definido a partir das exterioridades. Ele não media a vida a partir de perdas e ganhos. Ele media a vida a partir da perspectiva cósmica do céu. Com o respeito que Deus tem à sua criação. Nem com o respeito que o ser humano tem a si próprio, mas com o respeito que Deus tem pela criação dele. Vivendo de forma digna, vivendo alegre, feliz, realizado, trabalhando, mas sem contudo se tornar arrogante, ensimesmado e prepotente. Vivendo todo dia com a pobreza de espírito e debaixo da mão de Deus, esperando nele a suficiência. Deixa eu dizer uma coisa para você, prometo que eu vou encerrar agora. Daniel era um homem de carne e osso, e com natureza pecaminosa, como eu e você. Se Deus proveu tudo aquilo, tudo mais, para Daniel viver nesse mundo como viveu, por que você acha que vai faltar para você? O que é que te aflige? O que é que desenhou o teu caráter? Será que não está na hora de deixar isso aqui hoje? E dizer assim: Deus, eu quero um caráter novo. Eu quero uma pessoa nova. Eu quero nascer de novo. Ou então: Deus, eu me esqueci como era. Me levanta de onde eu caí. Porque hoje em dia a minha influência é muito mais o que está fora do que o que está dentro. Que tal se você topa esse convite, meu irmão? Porque quem o faz é o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. Vamos orar. Quero te convidar a pedir a Deus que Ele molde o seu caráter. E que você veja os benefícios. Mas que sobre todas as coisas, o que te dirige seja a fé num Deus que te chamou para ser propriedade exclusiva dele, como tão bem pregou mano hoje de manhã. Oh Pai, a gente pertence a ti, a gente é propriedade exclusiva tua, como Daniel foi, Deus. E o que a gente te pede, Pai, é que no nome de Jesus Cristo, o Senhor molde o nosso caráter, o Senhor transforme a nossa vida, Pai, para que essas exterioridades não mais sejam a principal fonte de influência da vida da gente, e aliás, elas exerçam influência zero na vida da gente, mas que a Tua Palavra, ela transborde de dentro da gente, e a partir desse transbordar, a gente externar, a gente mostrar, a gente pregar palavras e vida de gente que te serve e que se torna imprescindível no meio onde está inserido, porque ama, sem esperar o amor em troca, porque não está disposto, Deus, a negociar com vidas humanas, mas de respeitar o ser humano como o Senhor respeita, a amar, sem nunca esperar ser amado, sem se abater pelas desgraças, nem se deixar levar pelo orgulho das promoções, sem se envaidecer pelo berço, e ao mesmo tempo, sem se deixar abater, Pai, pela família decaída e cheia de defeitos. Tem misericórdia das vezes que a gente se ensoberbece, Pai. Tem misericórdia, Deus, das vezes que a gente age como não deveria, faz o que não deveria, porque o coração está eivado de tanta coisa ruim do mundo. Purifica a gente, Pai. Lava a gente, Deus. É o que a gente te pede, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão.